Chegou a conversar com o Fernão lá, velho? Não, foi isso aí, né, velho? Você sabe pra pedir que é? Eu deixo eu falar mais pra galera. Eu tenho que desenhar o carro. Tá assim? O pessoal começou a gravar agora. Mas dá um ligar nos seus brothers, eu vou correr atrás de tirar os equipamentos, então. Tá. Vamos ver o que eles podem. Aí você vê um dia já, eu... Nossa! Amanhã eu vejo, eu já peço, eu já pego o papel. Eu não tava questionando nenhum de vocês dois, que vocês não estavam doentes. Gente, de verdade, eu sei, de cama. Vocês não estavam. Não, eu não tava. Porque, tipo, pelo e-mail. Fala isso quando eu não quero fazer trabalho.